Aciona e chama para o táxi, água próxima. Pode descer para 2.000? Desce inicialmente até 4.000 pés, são 3.662. Ajuste 1.0 no 4. Ok, para 4.000, 1.0 no 4, 3.662. Xené 6310, só 851, direito 1219, só. 319, boa noite, 6310. Falou, Xené 6310, ligou. Oi, Xené 6310, boa noite. Segue via Alfa, Juliette, portão 1, taxa principal. Alfa, Juliette, 01, 6310, ótima noite. Romeu Bravo Oscar, boa noite, aciona identificação, VoIP para interceptar a chegada da Mari, está para nível de voo 050, ajuste 1.0 no 4. Ajuste para VoIP 1.0 no 4, Romeu Bravo Oscar, você vai ter 5.000? 1.0 no 4, descendo para 5.000. 5.000, estou precisando de voar, Duna, está presente? Mantém inicialmente data número 2 na aproximação. Obrigado. São 3662, desça para 2.000 pés. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 1.0, é estabilizado. Afirmativa, descendo para 2.000 pés, reportando a ILS, são 3662. Gol 905, chame Centro Recife, 125.1, alterna 133.25. Ok, chamando Centro Recife, 125.1, alternando 133.25. Gol 705. Afirmativo, Hugo. 09:06, boa noite, via chegada Mari, está para nível de voo 060, ajuste no 014. 060-04, mantenha inicialmente o perfil número 3 na aproximação, com 1096. Do ingresso, reporta a linha de ponto, Serra do Fresco. Interceptando localizador, SAM 3662. SAM 3662, complete o nosso procedimento ILS X-Ray, chame torre 118-95. 295, bom trabalho, obrigado. Somente com pouso. Está o meu Bravo Oscar, autorizado direto Duna, descendo para 2000 pés. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 1-0, responsabilizado. Sai de Duna, descendo para 2000, livre ILS, muito grato, Romeu Bravo Oscar. Zona 096, autorizado direto Duna, descendo para 4000 pés. Já checado. O da 3000. Vai reportar, 3000. Zona 096, você vê? Autorizado direto Duna, descendo para 4000 pés, ajuste no 094. Duna 4000 pés, Zona 094, igual Zona 096. Guerra Golf decolada 59, proa do Farol de Itapuã, reporta com o visual com Ambulance Doctor Nacional da Nova Zero. Todo para o Capão, reportar com o visual para o Avenida Nacional da Nova Zero, Serra do Passando externo, baixada travada, TAN 3662. 3662, livre pouso, pistão 90, vento 170 graus, 59. Formação de tráfego, à sua direita, Monteagem 950, mantendo, subindo para 1.000 pés. Vai efetuar a espera sobre o farol de Itapuã, não interferindo com a sua aproximação. Ciente, TAN 3662. Tem condições de cruzar a final da 1.0 a retaguarda? Afirmativo, Golfo Alfa. A retaguarda do tráfego na final da 1.0, autorizado o cruzamento da final da 1.0, é porta de base para a final, que é a Golfo Alfa. Autorizado o cruzamento da final da 1.0, a retaguarda do tráfego, é porta de base para a final, que é a Golfo Alfa. Na 3662, tráfego à direita, vai cruzar sua retaguarda no interfere. Ok, 3662. Solo 01, no direito, 121, no lado, solo. Pode traço, 121, no lado, detalhe, 3662. 2, é, Golfo Alfa, pronto para girar a base da 17, pela direita. Autorizado, base pela direita, pouso, o toque revestido autorizado, 17, o vento 17, 0 graus, 4 mais. Autorizado, toque revestido da 17, senhor Golfo Alfa. Tá 3662, boa noite. Segue via Alfa, reporta em Chile Juliette. Via Alfa, reporta em Chile Juliette, tá 3662. Tá 3662, Juliette, portão 3, Fatuno. Via Juliette, para o portão 3, no Fátima, no 3662. Apresado, Romeu Bravosa. Papá Romeu, Romeu, Bravo Oscar, complete sinal do procedimento, Sami Torre, 118, decimal 95. 1895, grato, boa noite, Romeu, Bravo Oscar. Zona 096, desça sem restrições para 2000 pés, permanece ajuste na 014. Autorizado o sinal do procedimento ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, sem restrição. Voz de hoje, 014, estou autorizado, reporte estabilizado, estou 095. Pessoal, em cancelamento? Afirmativo. Cancelado 204, utilizado fundar à esquerda, para uma base pela direita, pista na frente, Romeu Bravosca. Cliente modificado, eu prossegui para uma base pela direita, na frente, Romeu Bravosca. Golf Oscar, socorro remeteu ao 05, curva direita na proa do farol de tampão e reforça visual com tráfego vacinal da 10, gerando base para 17. Golf Oscar, curva na direita na proa do farol de tampão, reforçando a visual com tráfego na 17. Golf Oscar. Para a voz após o pouso, se após o pouso segue para a qual parte? Vamos para o hangar da Aerostar. Entende. Autorizado o cruzamento da sinal da 10, mantém a perna do vento, aguarda para a gira de base. Termo pronto. Autorizado o cruzamento do eixo da 10, mantém a perna na base, aguarda na base. Termo pronto. Meu Bravo, acho que forma um tráfego no Charlie 150, vai ingressar na perna do vento da, para uma base pela direita da 17, não vai ter ferido o seu pulso. Meu Bravo, acho que está travado, está de base para a sinal para a 17. O meu Bravo Oscar, livre pulso, pista 97, vento 0 graus, 629. O meu Bravo Oscar. Vento, livre pulso 97, o meu Bravo Oscar. Tchanamia 390, boa noite. Informação em curso, Vitor. Recife, pronto, cópia. Pronto, cópia. Na 1390, autorizado Recife, envia Pesolo no 7, após conforme rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jambo Caju, aciona 5137, controle 119.35. Autorizado, então 350 para Recife, envia Pesolo no 7, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jambo Caju. Na 1390, cotejamento correto no Uno, cheio pronto. Chamando o Uno, 2043, espera por cima de acionamento, acionando que ele 2043, no 8, autorizado, chama táxi. Vai chamar táxi, voo 2043. Golf Oscar, autorizado base, reporta curto final. Autorizado base, reportará na curto final, terra Golf Oscar. Agilizando na medida do possível. Agilizando na medida do possível, terra Golf Oscar. Emitida pista 97, vento 80 graus, 629. Terra Golf Oscar. Altera 9,5 estabilizado. Eu mantive, visual. Aplete não procedimento ILS X-Ray, chame torre 118 decimal 9 295-119. Gol 096, baixar sinal de sinal da 0. Gol 096, boa noite. Ajuste 904, continua a confirmação, guarda autorização de pouso. Formação, trato no Charles 950, acaba de tocar RMT na pista auxiliar. Vai se afastar com Croa Sul, não vai interferir. Guarda autorização de pouso, 906. 1096. 3, boa noite, Vitor confere, prepara Dael, Leda e Irume aguardando. Dael, Leda e Irume aguardando. Todo para Capuã, reportar a visual com o tráfico na final, Serra do Brasil. 1096, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 62. Teu gol 1096. Consigo 19. Eu liguei o pouso 90, 180 com medo. Eu liguei o pouso 90. Aero, traque 2043, eu estou no meio autorizado, 50 km, autorizado táxi, via parte 1, no Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 014, bom voo. Bruno 096, seu solo aí 11, livre à direita, solo 219. 219 à direita, outra 9. Salvador, gol 096. 096, boa noite. Segue via Alfa, reporta Ante Juliette. Alfa, reporta Ante Juliette, chegou 096. Gol 973, pronto, cópia. Pronto, cópia, 973. 973, autorizado o Galeão via P-November 857, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda e Rumi. Aciona 5135, controle 119 decimal 35. 37 autorizado para o Galeão, Upper November 857, após conforme a rota, nível 360 autorizado. Decola pista 10 com curva direita. Perfil de saída da El, Leda e Rumi. Para responder 5135, controle 11935. 11973, planejamento correto no 4, time pronto. Gol no 096, Juliette, portão 9, parte 1. Juliette, Robin, parte 1, aguardando 9. 2, gol 2043, a ponta de espera da 90, está pronto. 2043, boa noite. autorizados a alinhar e decolar 690, vento 1.0 graus, 6.200. Livre decolagem 1.0, voo 2043. Só 690 para estabilizar. Afirmativo, 2.000 pés, vai reportar estabilizado, tá? 3.258. Salvador, approach, muito boa noite, Portugal 019, Alexandre, Mac Level 160, bom carro. Portugal 019, bom survive, Mac Level 050, Canadian 014. Bom carro, Alexandre, Mac Level 50, Canadian 014, Portugal 019. Tiago Costa, Tupan remeteu ao 1-5, curva direita, reposta base para a final, Tiago Costa. Curva direita, reposta na base para a final da 1-7, Tiago Costa. Decolado 015, controle 1935, boa viagem. 1935, bom trabalho, quando 043. Salvador, boa noite, voo 2043. Voo 2043, boa noite, contato radar, subir mantenha 360, saída da El. Espera, 360 da El, voo 2043. Controle, voo 9, voo 2043, se possível, coordenar para o Otimótiva. Aguarde coordenação, voo 2043, autorizado direto Lisa. Direto Lisa. Dois Salvador girando base para a final da 1-7, Serra Gopal. Autorizado para tocar na MTP 1-7, vento 1-7-0 graus, 629, Serra Gopal. Autorizado, toque remete no 7, Serra Gopal. Autorizado direto, Mótiva. Autorizado, Mótiva, gol 2043, grata. estabilizando o lote, tá 3858. Tanto 3858, complete final do procedimento, ILS X-Ray, chame torre 1118, decimal 95. 895, bom serviço. Tá, tá bom, pô. Torre Salvador, tá 3858. 3858, boa noite, ajuste na 014, continua a aproximação, reporta baixado, chegada. Passará. Tiago Costa, socorre MT-820, pro lado do farol de Itapuã, reporta visual com tráfego na frente. Pro lado do farol de Itapuã, reporta visual com tráfego, Tiago Costa. Baixou e travou, tá 3858. 3858, livre pouso, pistão a zero, vento 170 graus, 100 mais. Isso, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Tio, tá livre pouso, tá 3858. Serra do próximo, tá visual com o tráfego no final. Tem condição de cruzar na retaguarda do mesmo? Afirmativo, cruzará o campo, o eixo da 1-0 após a passagem do tráfego nacional. Tá 3258, informação de tráfego à sua direita, um Charlie no 50, vai cruzar a final 1-0. A sua retaguarda não interfere no seu pulso. Sente, tá 3258. ALS Approach, call and establish a particle 019. Azul 2795, boa noite. Foi a Lagoinhas para interceptar a chegada Bonfi. O ideal desça para nível de voo 050. Ajuste no 04. Autorizar direto o Bonfi, azul 2795. Obrigado. Foram 973, no 4 autorizado, chama táxi. Livre, chamaremos para o táxi. Autorizado para carga emitida, 197, Serra do Pão. Já 3858, solas 24, direito no 219, pessoal. 219. Boa noite, segue via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, antes da Juliette. 973, iniciando, confirmando. Mais 30 segundos. 20 segundos. Continua 973, tem condições de efetuar o pushback até a saída do Pass 3, de modo a deixar a Juliette livre? Afirmativo. Coordena com a equipe de solo, efetuando o pushback até a saída do Pass 3, chama táxi no 973. Até a saída do Pass, deixando a Juliette livre, é o 973. Se aproximando da Juliette, o 3858. 3858, uma atente da Juliette. Sim. Curva direita, reportará a base para a final da 17, tem resolvendo. Afirmo, puxa a aeronave até a saída do Pass 3 no 973. Até a saída do Pass 3, deixando a Juliette livre. Para pushback e acionamento, Ocean 6310. 6310, aguarde. Aguarde. Após o Boeing, com cautela, ingresso em Juliette, portão 2, pátio 1. Ok, portão 2, o 3858, visual, aeronave da Gol. A Golfioca tem condições de efetuar a base curta agilizando, à medida do possível? Tem um tráfego a 4 do externo. Agilizando a base curta, o nosso 7 encerra a Golfioca. Livre toque emitido no 7, vento no 70 graus, 5 nós, encerra a Golfioca. Livre toque emitido no 7, encerra a Golfioca. Portugal 019, Tower 118, decimal 95. 11895, Portugal 019, number 9. Azul 2795 vai liberar o 200 para 5B. Tem motivo, sim, azul 2795. Noite, Air Force 019, full established ILS, runway 10. Air Force 019, good night. Continue your approach, stand by for landing clearance, estimated setting 1014. Tenente 101, for, continue approach, aperture 019. Com 330 na final da 1-0. Bruno, farol do Tapuã, reportar coisa visual com 330 na final da 1-0, o Serra, o Farol do Tapuã. Afonso 019, for traffic information, by your right, Charlie 150, with southbound. This track we will cross the runway 10 final behind you. It will not interfere. You're clear to land, runway 10, wind is 180 degrees, 05 knots. Copy traffic information and clear to land, runway 10, Portugal 09. Chama 310, assim que o Boeing da Gol livrar a retaguarda, coordenando com a equipe de solo, chama táxi. Posso passar de Gol, mas o médico pode chamar visual, contato final da 1-0, Serra, Serra. Desligado o cruzamento, entra guarda do meio, reporta a base para final na 7. Autorizado o cruzamento, reporta na base para final 1-7, Serra, Serra. Salvador, boa noite, o 9973, aproximando do ponto de espera, 1-0, está bom. 1973, boa noite, alinhar e manter a cabeceira 1-0. Alinhar e manter a cabeceira 1-0, 1-0. Portugal 019. On the ground at 3-4, vacate to the right, contact Salvador ground 1-1, the small niner. Vacate on the right. Front 2-9, Portugal 019. Prossegue na base da 1-7, Serra Golfo. Serra Golfo, autorizado base, toque remetido na 7, vento na 7, 0 graus, 04 nós. Autorizado base, toque remetido na 1-7, Serra Golfo. Dono 973, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, só para nós. Livre decolagem, pista 1-0, voo no 973. Continuando o táxi via Alpha, report before taxiway Juliet. Vai Alpha, eu call before Juliet, é Portugal 019. Salvador, voo 096. 096, boa noite. Informação em curso Whisky, Fortaleza, aguarda a gente, cópia. Fortaleza, agora no próximo voo 096. Prepara Momo, transição Fruti. Olá, Sané, 6-0, está pronto para ataque, está com 6. 8, rotando na salva, 16 horas. Confirmo, ao vivo? 6-3-0, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 04, meu voo. Via ponto de espera, 295, pode autoriza a Floripelo? Autorizado direto, dona, azul 2795. Direto, dona, obrigado. Padrões Salvador, boa noite, TAM 3305, cruza 200 para 1950, seja a informação, Victor. 3305, boa noite. Foi Mari para interceptar a chegada Mari. Desça para nível de voo 060. Ajuste no 094. 060, na cor de Mari, ajuste no 04, TAM 3305. Paulo, TAM 3815, posição 06, informação Wilson. TAM 3815. Boa noite, Whisky, confere. Número 2 para cópia, prepara Dael, Lida Motiva. Dael, Lida Motiva, copiado para presença. Até inicialmente, Mari, número 2 na aproximação, TAM 3605. Até. Panal 73, me escuta. Controle, Panal 973. Panal 73, boa noite. Contato radar, passa 5.500 na saída da El, submantenha 360. Livre ascensão ao 360, 973. De base para final da 07, Serra Gofio. Serra Gofio, autorizado seu carro RBT, pista 97, vento 160 graus, 5 nós. Autorizado seu carro RBT, 97, Serra Gofio. 97-2795, correção. Azul 2795, tem condições nessa proa estabilizar? Negativo. Gente, desça para 2.000 pés, ajuste na 04. Autorizado final do procedimento ILS excluído. A pessoa não zero, reporte estabilizado. Sim, descendo para 2.000 com 1.014, retroportará estabilizado. 3-1-0, decolada 4-1, controle 1935, boa viagem. 1935, boa. 6, pronto, cópia. Pronto, cópia, Bona 096. Bona 096, autorizado Fortaleza, via Pizuluna 9, após conforme rota, nível 370. Decola na 10, primeira curva à esquerda. Segue persiste saída Momo, transição Froti. Aciona 5150, controle 119, decimal 35. Jogo Fortaleza, Lima 3, Capitana, controle 19, vai sair de Fona Rosa. Decola na cidade, curva à esquerda, saída Momo. Ona 09, venha com o atendimento correto no norte, em pronto. 3815, copia. 3815. 3815, autorizado Guarulhos, venha piso 10, após Tabaté, nível 340. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5152, controle 119, decimal 35. 3815, autorizando São Paulo Guarulhos, nível 340, é o pêndulo 10, até Taubaté. Decola da 10, curva direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5152, controle 119, decimal 35. 3815, cotejamento correto no trecho, em pronto. Então, 3305, desça até 3.000 pés sem restrições, ajuste no 0.04. 3.000 pés sem restrições, 0.04, TAM 3305. 1973, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Recife 1251, alterna 13325, no 973, boa noite. Boa noite, bom gol. Panamá 3110, autorizado direto, Romeu Fox 018. Direto, Romeu Fox 018, 6310. Da base, 197, o Serra Golf Oscar. Cuidado, pouso 97, o Serra Golf Oscar, vento 170 graus, 62 de nós. Pouso 97, o Serra Golf Oscar. Desça para 2.000 pés, autorização de procedimento IRS X-Rays, a pista no zero, posto estabilizado. 2.000 pés, autorizado IRS, reportará estabilizado, TAM 3305. Azul 2795, estabilizado. Azul 2795, completo o procedimento sobre torre, 118, decimal 95. 1895, boa noite. Fique bom pouso. Torre Salvador, boa noite. O Azul 2795, estabilizado. Azul 2795, boa noite. Ajuste no 0.04, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Gente, não se escuta, aguardando autorização de pouso. 2795. controle Salvador, boa noite, azul 4298, cente da Victor, cruze 5150, Mari. Azul 4298, boa noite, aciona identificação, chega da Mari. Desça para nível de voo 050, ajuste 1014. Identificou para o coordenador de Kida Mari, 050-014, 4298, obrigado. Azul 2795, cheque o trem, pouso autorizado, pista 90, vento 1, 70 graus, 5 mais. Baixado para lá 2795, livre pouso na 90, confirma o vento? 170 com meia dúzia. Obrigado. Azul 4298, tem condições de voar na proa de dunas? Positivo, vai voar Duna, 4298 Azul. Autorizado, sem restrições, direto Duna, Azul 4298. Sem restrições, direto Duna, 4298 Azul. Controle Salvador, muito boa noite, Anamia 3, 13. Anamia 3, 13, boa noite, voe Bonf para interceptar a chegada Bonf, desça até nível de voo 060, ajuste no 014. Até 6.000 na chegada bom, com 1.014, só que a gente está ouvindo.